Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do Diga Lá ao Sr. Fado, aqui no canal 1 da Antena Web, edição para esta sexta-feira, dia 7 de março de 2014. Tudo bem consigo, ouvinte? Pois é, estamos de volta para mais uma edição e para abrir desde já o nosso programa com Aconteceu, ou o que foi que aconteceu, o fado da fadista Ana Moura, que abre assim as portas do nosso programa, do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Tenho para vocês também mais dois temas, espero que se encontrem bem na companhia do nosso canal 1. Dois temas, dizia eu, duas baladas, Amor de Mel, Amor de Fel, na voz da grande Cátia Guerreiro, e vamos finalizar com uma música muito bonita também, com um fado lindíssimo, uma música que já é bastante antiga, mas que fica para a memória, digo eu, mais aqui é para os portuenses. E a música chama-se O Duque da Ribeira, é cantada pelo fadista Manuel Barbosa. É assim que vamos abrir as portas de mais um Diga Lá ao Sr. Fado, aqui no canal 1 da Antena Web. Espero que gostem, sou o Carlos Bonaparte, quero a sua participação, vou daqui a pouco dizer-lhe como é que pode participar. Vamos para já a música então com Ana Moura e O Que Foi Que Aconteceu. Boa tarde com o canal 1. Estava ali só porque tinha que estar, e tu chegaste porque tinhas que chegar. Olhei para ti, o mundo inteiro parou. Nesse instante a minha vida mudou. Tudo era para ser eterno, tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos? O que foi que aconteceu? Tudo era para ser eterno, e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos, meu amor? O que foi que aconteceu? Estava à tua espera e tu voltaste a passar. Nunca senti bater o meu coração como senti ao sentir a tua mão. Na tua boca o tempo voltou atrás. Isso foi louco, essa loucura, essa loucura. Foi paz. Tudo era para ser eterno, e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos? O que foi que aconteceu? Tudo era para ser eterno, e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos? Tudo era para ser eterno, e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos, meu amor? Meu amor. Amor, pecado, amor de amor, amor de mel, amor de flor, amor de fel, amor maior, amor amado. Tenho um amor, amor de dor, amor maior, amor chorado em tom menor, em tom menor, maior o fado. Choro a chorar, tornando maior o mar. Não posso deixar de amar o meu amor em pecado. Foi a andorinha que chegou na primavera. Amor de mel, amor de flor, amor de fel, amor maior, amor amado. Tenho um amor, amor de dor, amor maior, amor chorado em tom menor, em tom menor, maior o fado. Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Para quando fosse velhinho, e recordar com carinho o seu álbum de saudades. Para quando fosse velhinho, ir recordar com carinho o seu álbum saudades. Foi para o céu, a Deus pertence, esse grande portuense que honrou a cidade inteira. Salva vidas, afamado, por isso foi considerado Duque de Nossa Ribeira. Salva vidas, afamado, volta ouvintes, e espero que esteja tudo bem consigo. Eu sei que estes fatos, bem, este especialmente porque é uma história real, não é? É um tanto mais triste, mas ainda assim a vida é isto mesmo, o fado é isto mesmo, tem também a sua marca, a sua melancolia. Mas eu vou trazer aqui um tema chamado Apresentação, da Marina Mota, que vai dar uma cor especial ao nosso programa. Ela tinha aqui 8 anos, 8, 9 anos, era uma cantora muito pequenina, mas já tinha aquela garra, aquela característica, aquele carisma. E é então aqui a apresentação da Marina Mota. Ainda para ouvir também um fado mais melancólico, também por uma voz pequena. Ela chama-se Andreia e vai-nos cantar O Menino Órfão. Logo depois, Salta, Salta Coração, na voz do João Pedro, este fadista que ficou muito conhecido na década de 90 pela sua interpretação da Lenda da Fonte. Também há outro que, quem sabe, ainda vamos ouvir hoje, vamos lá ver, do Sérgio Nunes, mas vamos lá ver ainda se será ou não possível. Para já, vou deixar-vos com estes três pequenos. Antes de passarmos aqui à Marina Mota, deixe-me só dizer-lhe como é que pode participar no nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Tem três hipóteses. A primeira é o nosso e-mail, geral.radioantenaweb@gmail.com. Volto a repetir, geral.radioantenaweb@gmail.com. Tem também o nosso número de telemóvel, 910106983. 910106983. Tem também o nosso site, em qualquer momento, e sempre no menu, pode clicar no botão Peça uma Música, e depois é só preencher o formulário. E na caixa onde pergunta qual é que é o programa que quer, tem lá o Diga Lá ao Senhor Fado como uma opção. Espero segunda-feira já ter aqui os seus pedidos, um pelo menos. Gostava mesmo de ter aqui a vossa participação, mas por agora é mesmo para os mais novos que vamos dar tempo de antena, começando com a fadista e também atriz Marina Mota. Apresentação. Thank you. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Horas mortas, noite escura, e uma guitarra a trinar, uma mulher a cantar o seu fado de amargura. E através da vidraça enegrecida e quebrada, aquela voz magoada entristece aquela passa. Vielas da Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da Alfama, beijadas pelo luar. Quem me dera lá a morar, para viver junto do faro. A lua às vezes desperta e apanha desprevenidas duas bocas muito unidas numa porta entreaberta. E então uma lua corada ciente da sua culpa, como quem pede desculpa, esconde-se envergonhada. Vielas da Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da Alfama, beijadas pelo luar. Quem me dera lá morar, para viver junto do fado. Vielas da Alfama, beijadas pelo luar. Quem me dera lá a morar, para viver junto do fado. Bom, ouvintes, estamos de volta. Tivemos aqui um pequeno problema com o fado do João Pedro. Do João Pedro, Salto do Coração. Vamos tentar, dentro dos possíveis, trazer uma próxima edição. Tal como também tivemos aqui com o Sérgio Nunes. São imprevistos que nos vão tomando conta e dos quais não temos, nem sempre temos como resolver no instante. Pois muito bem, já vimos aqui Sebastião Rubalinho, uma melodia bonita também, que nos ajudou a completar esta sequência. E, aliás, um fadista que já não vimos aqui há muito tempo, o Sebastião Rubalinho, com Vielas de Alfama. Carlos do Carmo canta-nos Canoas de Tejo. Emílio dos Santos canta-nos de Foscoa, Pátria Minha. E para fechar, então, uma melodia, enfim, bem, bem divertida, que é o Fado 31, canta o Rodrigo. São os temas que vão fechar a edição de hoje. Mais uma vez, o meu pedido de desculpas por não ter aqui o tema que lhes prometi há pouco, do João Pedro Salta Coração. É vida, vamos tentar resolver essa situação tão rápido quanto possível. Para já, despeço-me aos ouvintes, votos de uma boa sexta-feira na companhia do Canal 1. Voltamos a encontrar-nos segunda-feira para mais uma edição do nosso programa, que dá pelo nome do dia lá ao Senhor Fato. Canões do Tejo, na voz de Carlos do Carmo. Passamos então depois que temos aqui o fado de canção de Emílio dos Santos e também o outro fado que vamos aqui ouvir, do João Ferreira Rosa. Há pouco cometi aqui uma pequena gafe, era o João Ferreira Rosa que estava aqui selecionado com o tema O Embuçado. São os próximos três. Fique bem ouvinte, tenha então uma boa tarde e até à próxima segunda-feira. Bom fim de semana. Canoa de vela erguida, que vens do cais da ribeira, gaivota que anda perdida, sem encontrar companheira. O vento sopra nas fareiras, o sol parece um morango, e o Tejo baila com as vagas a ensaiar um fandango. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vai? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa de vela panda, que vens da boca da barra e trazes naragem branda, gemidos de uma guitarra. Teu arraio prendeu a vela e se adormeceu, deixá-lo. Agora muita cautela, não vá o mar acordá-lo. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas tocas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais.